Alô, chama o passageiro 2228. Negativo, 2228. Ah, tá. Na final da 10, sem pista vista, Serra Quilo Delta. Serra Quilo Delta, torre 1-1-8, decimal 6, bom pouso. 1-1-8-6, bom dia, obrigado. jogou no 592, aciona a identificação, desce ao nível de voo 050, após Pabog, autorizado voar o Serra Vitor 366. Após Pabog, voar o Serra Vitor 366, para 050, voo 1, aciona. Sim, autorizado. Exeida, via alto plano de voo, Pesulo 17, MU. PEV, Apesulo 30, Sorocaba, Operova 310, Ashtec, Upper Mike 788, Bravo Golf Echo, Upper November 741, Isala, Upper November 741, Papix e conforme. Nível 360, saída Arbol 1, Elefant. Primeira curva direita, transponder 5519. Décima 8, bom voo. Recife agora 260, 288, 2228, obrigado. Barulho. Pera direita, né, senhor? Firma direita. Direito do Arborudo Eleva, emissão Pêndulo 97 por PEV, Pêndulo 30, Sorocaba, Peropa 390, Arcex. É mais 788, mais gente, em novembro 7, 4, visão, e tá. Procedimento correto, pro autorizado pushback no táxi do Golf 749. Livre pushback acionamento no 09, Golf 7491. Ground FPL 024, ground stand 11, request clearance to Lisboa. FPL 024, Lisboa, cleared by Upper Zulu 44 until Mossoró, then Upper November 866 after flight plan hold, flight level 350, Momo departure, and the loop transition. The pass control 120.8, cock 5506. Okay, we are clear to Lisboa, runway 10. And first airway, Upper Zulu 44 till Mossoró. Then Upper November 866, flight plan route. Flight level 350 initially. SID Momo, transition B loop. And frequency 120.8, cock 5506. Afirmativo, report that push and start up, port Brasil 4. Will do, obrigado. Noite Tan 3398, oceano identificação, desce ao nível de voo 0620, após Pabog, voa Itape, após Itape, Serra Vitor 366. 3060, Pabog, Itape, Itape, Serra Vitor 7491, solicita táxi. Estado 55 milhas a sudoeste de Salvador. Mantenha o nível de voo no 40, chama o controle Léo, frequência 120.1 no bom voo. 491, lá na torre, 18 mesmo, boa noite. Na 3170, a sua identificação, pista CIA ao nível 070, chegada Mari. Salvador, Antônio 3520, informação Charlie, cruza 225 para 120. 20, acima de indicação, desce via ao nível de voo 080, chegada Mari. Autorizado 080, Antônio 3520. Voo 1592, autorizado descida para 2500 pés, ajuste 10 no 5, autorizado final RNAV e reporta na final. Descendo para 2800 pés, 1015, para informar na final, voo 1592. Tutan 3398, a descida está autorizada para 4000 pés, o ajuste 10 no 5. 4.500, 3.398. 3398, livre da restrição em TAP. Livre 3398. Obrigado. Esperando é Portugal 024, request push and start. Portugal 024, claim pushback set up, point right attack. If a push and start, I'll call it for that, Portugal 024. Controle Salvador, bom dia, Gol 7491, passando 2 mil perto. Dia Gol 7491, no contato radar na decolagem, sobe via nível 360, saída Arbo 1 Elefa. Via 360, Arbo 1 Elefa, Gol 7491. Estabilizado visual, ONU 592. ONU 592, completa final, torre 1 no 8, decimal 6, bom pouso. 18,6, obrigado. Usando o 075, pode prosseguir descido até 3170. 3170, confirme de casa. 250. Tente autorizado até 5000, 3170, ajuste 10,15. 5.000 pés, 0.098. 4.000 pés, 3.098. 3.398, 2.500 pés, autorizado a final RNAV, reporta Serra Vida 366 na final. Montará. Tan 3520, está autorizado a descida até o nível de voo 050. Nível 050 autorizado, Tan 3520. Tan 3170 autorizado até 4000, ajuste permanece no 0 no 5. 4000 pés de descida, Tan 3170. 170 após ITAP, Serra 2366, segue tráfego da Copeco, que está 7 milhas à sua frente, cruzando 3 mil pés para efetuar a RINAP. Tá quente, continua até 3170. Será meu oficial, Zero to Fox, Quest Tech. Oficial Zero to Fox, Quest Tech, Fire. India, Hold Point, Romeo Zero, Gold Tower, 1 and 8 and 5. 6, Canadian 0 and 5. Taxi via India, hold short runway 10, and the tower 1 and 8 and 6, Canadian 0 and 5. Bye-bye. Vai completando Serra Vitor 366, está 3170. 3170. Voo 7491, chama agora o centro Recife, frequência 126.0, secundária 128.8, bom voo. Recife 2610, 2871.74, 3170, completa a redução de velocidade para 190 nós. Reduzindo, já 3170. Passou Serra Vitor 3968. 3398, torre 1, 1, 8, decimal 6, bom pouso. 8,6, obrigado, bom pouso. São 3520, após etapa Serra Vitor 366, autorizada descida para 2500 pés, ajuste no 095. 2500 pés no 095, após etapa 366, tá? 3520. Reduzindo. No procedimento de RNAV da cabeceira 1-0, visual, está sem tráfego à frente, está em 3-1-7-0. 0 torre, 1-8, decimal 6, Mambuza. 8-6. 5-9-2, bom dia, Alfa Juliette, por 1-0-4. Alfa Juliette, para o? Portão 04. 04, obrigado. boa noite pela escuta do Yankee da Paz. Deixa eu filmar a aeronave, chegou. Aeronave, chegou. 3398, livrou. Dan 3398, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Dan 3398. Confirma algum reboque chamou solo? Dan 3520, Torre 1, no 8, decimal 6. Ronaldo, no 8, 6, até já. 3520. Bom dia, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, portão, obrigado, bom dia. Paulo, poderia confirmar a posição do embarcamento do 3398? 3398, portão 01. Portão 1, 3398. Noite 9044, acione identificação, desce via nível de voo 050, chegada Mare. Desce via 050, chegada Mare, 9400, acione identificação, desce via nível de voo 0620, chegada Mari. É, 060, falou que é o Papa Romeu Mike Yankee Papa. Romeu Mike Yankee Papa, boa noite. E o Mike Yankee Papa se encontra no pátio principal, posição 2. Solicito autorização da 2 principal para o Lima do pátio 3. Mike Yankee Papa autorizado, reboque, reporta no termo. Alô, Salvador, Santa 3520, livrando da sua escuta. É. 3520, autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, Santa 3520. Zero tá com silêncio, seu portão será 02, a aeronave sendo rebocada para livrar o mesmo. Assente, tá 3520. Boa noite, Salvador, oficial 024, Airborne, climbing level 350, Momo Departure, Zero Brasil. É Portugal 024, way the contact, via Momo Departure, climbing to up level 350. Via Momo, up level 350, oficial 024. Após o ITAP, voo 3.665 para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 2 milhas para o Sierra Vitor 366, voo 9397. Voo 9397, com prédio final RNAV, chame a torre, frequência 118.6. 18.6, torre, voo 9397. Voo 9044, desça para 25.00 pés, o ajuste no 095, autorizado aqui na hora. Posso no Sierra Vitor 366. Voo 9400, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015, após etapa e voo Sierra Vitor 366. Desça para 4.000, ajuste no 015, após etapa e voa na proa do Sierra Vitor 366, voo 9400. É Portugal, Zero Two Four, corre resistência, frequency 125.45 e chamei do 126.85. 13545, enable 2685, Charles, 024. Obrigado, até mais. Voo 9044, completo final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 6. 9186, obrigado, bom dia. Bom dia. Voo 9400, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizado a final RNAV, reporte, passa no servidor 366. Desça para 2500, ajuste no 015, autorizado a RNAV, opção no 0. A minha porta passando 366, gol 9400. Juliette para o 08, ou 9357. O 9400, complete final R, nave, chame a torre. Frequência 118, decimal 6. Muito obrigado. O 9044, táxi Alfa Kilo 43, 3 Romeu, posição. Alfa Kilo 43, 3 Romeu, 9044. Papá, Papa Romeu, mais tempo, papá, informa, temos um reporte na posição 1 Lima do 43, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 3400. Alfa Juliette, portão no zero. Alfa Juliette, portão no zero.